para o Sarco do Santos, 3520. 129 a bordo, 12:50, alternando em cima. Aprovado, Indy Alpha, reporte pronto, ponto espero, ajuste no 012. Indy Alpha, reporte pronto, ponto espero. Zero, três, zero, da linha decolada 10, o vento 1 no 0 graus, meia dúzia. Zero, decolada agora 18, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Bom dia, TAM 3520. TAM 3520, bom dia, contato radar decolagem, sou para o nível 190 na saída PUCA. 190 saída PUCA, TAM 3520. Contato 3520, solicita coordenação 170 como sinal. Boa. Doutor, um bom dia, igual 187. Agora, mansão Delta, autorizando a entrar com o barulho. Tá pronto, cópia 360? Pronto. Barulho 360 aprovado, rotavia para o Zulu 21, decolador no zero, curva direita, no perfil da Arbó, Elefa, receptor ouvir, aí conforme a voz. 51 no zero transponder, motor da PR1 no 9 decimal 35. 3520, obrigado. Fúdio, câmera Zulu 21, decola da terra, era direita, agora Elefa. Fica o controle. Proteção 1-8-7. Direção, repetir o transponder, por favor. 5-1-1-0. Confere, confere. Chame no portão 5 quando pronto para o posicionar. Chamaremos o 1-8-7, muito obrigado. Controle Salvador, voo 1271, cruza 200, da Delta. Voo 1271 no controle Salvador, sendo identificação, desça para 2 mil pés na chegada Mare, ajuste o altímetro no 012. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Recife 125. 5452800-3520, boa, bom dia. 271, não autorizado a final do procedimento LS-XY0, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, gol no 271. Torre 171 interceptou e ele é sinal 90. Torre 118-95. 1-8-95-1271. Torre Salvador, gol 1-2-71. 171, avistado, boa noite. Pista 1-0 livre, fuso autorizado na mesma, 090 graus, com 5 nós. Boa noite, autorizado pouso, pista 1-0, 1-2-7-1.